pensando em expandir o lugar. Bem mais difícil sem sair do lugar, é quase vício. Se a zona de conforto abraça, o tempo passa independente de qual for tua graça. Vai viver de nome é fácil, morrer de fome é quase dizer que some atrás do que te consome. A busca da luz que te ofusca ao invés de te dar o poder de levitar do revés. Cê é louco, pouco pra entender de vez. Sem manual no virtual, quem vai dizer que fez primeiro? Vários pioneiros, tá? De brincadeira com quem vê mais que dinheiro. Olha lá, não falei? Tudo que eu falhei, anota. Alguma brecha, se der pra botar defeito, brota. Especialista do alheio, faz o feio. A cota é ser feliz, independente do receio. E a rota é sinuosa. Se não azar, se não vazar, meu plano. Se não pausar, se não pousar, é o plano. Sigo a pesar, devo prezar. Devo pensar que tá chegando na idade, que vai a vaidade, que vem a saudade. Revendo as verdades, talvez alguém brade que a nova meia-idade é na mente. Vem pra frente, cola na grade, que ainda tem show pra trazer. Se eu me divirto ainda, pensam que eu só tiro um lazer. Vou fazer com prazer enquanto tenho tesão. Melhor que só tá lá na fila digitando textão. Sai dessa, pressa de que eu lance sem balancear. Qual a minha chance de distanciar do que eu era antes de me emancipar e poder ser constante nesse lance de passar sentimento em som, como eu penso em som, sem querer ser consenso. Ter bom senso é o básico e ainda tem que avisar que faz. Cru que nem sushi, não convém fugir da responsa de ser responsa aqui, nem respondo aqui. Quem viu mentiu, não viu grita. Não tem nada a ver se pá, mas mil fita. É. Rua rap de raiz vive.